Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz A Maré Nenhuma, terceiro disco do grupo pernambucano Nuda. Esse disco faz parte da série Baixa Ilegal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa que abre o disco, A Maré Nenhuma, composição de autoria coletiva do grupo. Eu não vejo a hora de mergulhar. A série de discos Baixa Ilegal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Fale lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. A Maré Nenhuma, da banda Nuda, traz uma faceta da riqueza musical do estado do Pernambuco pouco explorada. Desta vez, com a mistura do rock de guitarras distorcidas no ponto certo com samba. Marcado por belas e introspectivas letras, a jovem banda, que teve seu primeiro álbum lançado em 2008, amadurece e lança um disco conciso que narra uma história do início até seu fim, através dos timbres e do teor das letras. O disco conta com arranjos originais e criativos, como poderemos conferir na inusitada versão de Ode aos Ratos, de Chico Buarque e Edu Lobo. Que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro. Rato, que rói o rato, ha, rato, ha, rato. Gravado no Fábrica Studios, em Recife, entre janeiro e fevereiro de 2010, o disco foi produzido pela banda e por Pablo Lopes, e mixado ao longo daquele mesmo ano. A banda Nuda é Rafiro, voz e guitarra, Henrique Caçapa, baixo e voz, Arthur Dossa, guitarra e voz, e Antônio Marques na bateria e percussão. O álbum A Maré Nenhuma contou com participações especiais de Bactéria, do grupo Mundo Livre S.A., Lucas dos Prazeres e Cezinha do Acordeon, que toca na canção Em Nome do Homem, também de composição coletiva do grupo. Canais, o homem come. agora fiquem com o trecho da Forte Maruinstad. Nós canta porque nós quer fazer o ranço sumir. Canta esperançoso assim, a cidade é maquiagem. Negócio tá tão ruim que nós semos vizinho. Não se faz cartão postal no córrego do Maru. Lá corre o boato que construíram tribunal lado a lado do coque. E o mote do rock é: viaduto separar qualquer luxo de qualquer luxo. O disco do dia de hoje traz A Maré Nenhuma, lançado de maneira independente pela própria banda Nuda. O disco pode ser baixado gratuitamente no site www.nuda.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e elogios, que nós gostamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.